Tem misericórdia, oh Deus, quando o temor me cerca. Os que me espreitam em vão, em ti minha alma se espera. Pela manhã ouço o clamor, tuas promessas são meu amor. Em Deus louvarei a tua palavra, Senhor. Em ti confiarei, nada temerei. Teu amor é meu fervor. Contaste as minhas lágrimas, guardaste cada dor. Os inimigos não prevalecem, pois em ti é meu clamor. Quando eu chorar, me ouvirás. Na luz dos viventes andarás. Em Deus louvarei a tua palavra, Senhor. Em ti confiarei, nada temerei. Teu amor é meu fervor. Os teus votos são sobre mim. Te darei graças, ó Rei. Livraste-me da morte, em ti eu sempre andei, ó Senhor, meu abrigo. Teu amor é meu abrigo. Em Deus louvarei a tua palavra, Senhor. Em ti confiarei, nada temerei. Teu amor é meu fervor.